Alfa Tango Serra, confirme o Patrick se encontra, é a intenção de decolagem no 7 ou 28? Sente o pátio. Sente a guarda de cópia. Fundo do M0, pronto cópia. Pronto cópia. Fundo do M0, autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58. Decola 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia a curva à direita na saída Aron, transição Melim. Aciona 5467 no transponder, o controle 1.9.8. Cruzou 390, Recife, Upper Whisky 58, decola 28, mantém a proa até 3.000 pés. Aí após curva direita na Aron Melim, 1985467, está no portão 3, ponto pushback acionamento. Fundo 260 autorizado, pushback acionamento, informe o cotejamento correto. Chama táxi, 260. Alfa Tango Serra, pronto cópia. Alfa Tango Serra, Salvador para Santo Sé, Serra Nova Sierra Eco 085 ao nível, decolada no 7, primeira curva à esquerda, restrito 1.000 pés no corredor forte até a liberação do controle Salvador. Aciona 5470 no transponder, o controle 1.9.8. Decola 17, restrito 1.000 pés até liberação, restrito 1.000 pés. Alfa Tango Serra, informe o POB. 04 a bordo, para acionamento táxi, atua 18.30. Confirmando, 119 Salvador 327. 109 327 Salvador. 19, sente o PB copiado, Golo 260. Autorizado táxi via Indy Alpha na Golf, chama a torre 18.30. O ajuste agora 10 no 4. Indy Alpha Golf 183.014, bom dia. está uma formação de chuva pesada aqui, ok? Autorizado. Golf Kilo Oscar, controle. Diga. Confirma o estimado de pouso. Pouso em Fortaleza, 1650. Gente, o Papa Papa Alfa Tango Serra, autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. 2085, 2545, obrigado, boa celular. Guardião 06, prossiga. Sente o Guardião 06, reporte para o táxi. Guardião 06, informe piloto em comando e tempo efetivo de voo. Gente, reporte para o táxi e decolagem. Para o táxi, boa. Prossiga, quem chama a torre? Guardião 06? É o Guardião 06, pronto para o táxi. Autorizado táxi, reporte para decolagem, o Guardião 06. Certo, silêncio, só na final do procedimento. Oeste, sem interferir na 97. Tem condições de decolagem do pátio? Afirmo. Autorizado, decolagem controle noroeste, o vento 210 graus, 09 nós. 06. Torre Salvador, muito bom dia, o Papatango Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, um bom dia, reporte ao final de 3 milhas, cap 028, mirando para pouso, vento 192, 10 graus, 10 nós. Contará final de 3 milhas, o Mike Eco Juliette. Aguarde para decolagem. Bom dia, Guardião 02. Autorizada a decolagem da presente, com proa noroeste, vento 210 graus, 10 nós, Guardião 02. Comandante, tempo de voo. Foi o Guardião 06, fora do solo. Fora do solo, aos 26, controle 119, decimal 8. 06. Alfa Tango Serra, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 200 graus, 109. Consiga 06. O Guardião 06 decolou, está no setor noroeste, para centro administrativo. Se condições da presente, direto. Autorizado. 06. Salvador, Guardião 02, fora do solo. Guardião 02, decolado aos 27, aguarde transferência de comunicações. Guardando transferência 02. Final, centro administrativo, Guardião 06. Frequência livre, 06. Solo, Tango Serra. Papapá, Alfa Tango Serra, decolado aos 26. Mantenha a perna do vento da pista 28. Mantenha a escuta na frequência da torre, aguardando comunicações. Reporte perna do vento, pista 28. Serra. Sente o papapá, Alfa Tango Serra, informa um tráfego na final pista 28. Tipo um caravan, Charlie 208. Serra 928. Sente o papapapá, Alfa Tango Serra, aguarde para o cruzamento da final pista 28. Informa o tráfego na curta final, caravan, Charlie 208. 3895, apenas confirmando, o nível 380 a ser coordenado? Afirmativo. Sente. Salvador, Guardião 02, aguardando transferência do controle. Autorizado chamar o controle Salvador em 19.8. Grato, 02, 19.8. O papapapá, Alfa Tango Serra, mantenha a perna do vento, informa o reporte visual com o tráfego, um caravan Charlie 208 na final pista 28. Curve agora à direita. Direito, tá com atraso com a vista aqui, então mais alto. Mike X-Filete, dois. Mike X-Filete, já visual para o tráfego, seu nacional curta, controle baixado com 35. Ok, gente, o Mike X-Filete tem autorizado pouso pista 28, vento 210 graus, 10 baixo. Pouso, Mike X-Filete. Saudando, 2-0, pode esperar a visão coronavírus na final. Gol no 2-0, mantenha o ponto de espera, informa o tráfego, um caravan na curta final, na final pista 2-8. Mantém ponto de espera. Salvador, voando para o setor uísque, máximo de 510, ocorrência policial, afastado do campo 10 milhas do aproximadamente. 10-02. 3895, autorizado em Guarulhos, nível de voo 380 via Upper Whisky 50. Decolador 28, após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés. Após, inicia a curva esquerda na saída Goleval Eudes. 5474 é o transponder, o controle 199.8. Tango Serra, mantém o corredor forte, aguardando para prosseguir a ascensão. Tango Serra. 4474 transponder 119, confirme decimal do controle 19.8. Poderia cotejar a saída? Não consegui compreender. 119.8 controle de saída, Gole Eval Eudes, a saída está 3895. Cotejamento correto, portão 01, reporte quando pronto. Reporte quando pronto, 3895. No solo aos 3-0, libere primeira à esquerda e chame o solo em 1-2-1.9 e mantenha a posição antes da alfa. Juliette, autorizado Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43, mais um Juliette. Bruno 260, autorizado decolar pista 28, vento 200 graus, 099. 80. Siga. Vai prosseguir, destino? Qual é a sua proa ideal? 342 na radial. Está autorizado. Suba ao 085, ao Pantano Serra. Pantano Serra. 360 decolada aos 32, controle Salvador 119 decimal 8. 198, boa tarde. Controle Gol 260 decolou na sua escuta, na subida Aron. Controle Salvador, uma boa tarde, Gol 260, mantendo pro até 3000. 1260, suba ao nível 390, saída Aron. 390, foi instruído manter pro até 3000 após curva à direita. Pode virar à direita, então? Está autorizado. Foi, mano, Gol 260, mando 390. O 1260, acione código 5467. 5467. Tá, 3895 tá pronto pra pushback, treinamento na posição 1. Tá, 3895 autorizado, portão 01, reporta táxi. Quero reportar táxi, 3895. Salvador, bom dia, Web 6740, informação Tango. A740, identifique, desça ao nível 040, chegada CARI. Identificou, 040. Está confirmando a pista opera em toda a extensão? Confirme que modula o solo. Porém, estamos operando com VOR DME Bicha 28. Decolagem 28, após a decolagem, mantenha a proa em ascensão para o 045, aguardando instruções do controle de tráfego aéreo Salvador. O controle opera na frequência 19.8, 208.3. Confirme. Então aguarde recoordenação com o controle. Coordenado então, confirmando apenas decolagem, mantém proa altitude de 1.000 pés, mantendo proa até o primeiro ponto, é isso? Gente. Paulo, vou na 777, autorização, porta segura. Paulo, chamador bom na 777. No 777, aguarde. Cardeal 50, então, após a decolagem 28, mantenha a proa até o número pés, aguardando instrução do controle de tráfego aéreo para retração para a radial 100. O controle é para 109.8, 208.30. 050, informe o cotejamento correto, confirme o POB. 06 a bordo, livre táxi, reporte na Taxi Hotel, ajuste no 014. Uno 260, chame o centro, Recife, Uno 2545, alterne, Uno 2685. E vai ser coordenada? Afirmativo, Uno 777. Será coordenada, igual de cópia. Lutan 3895, está pronto o táxi com 3 horas e 50, Galeão e 80 a bordo, 80. Radial autorizado o cruzamento via Delta após Alfa, reporte na Golf, quando pronto chama a torre, 183 mal 3 na Golf, ajuste no 0 no 4. Foi copiado 80 a bordo, Galeão, confirme a autonomia. 3 horas e 50, corrigindo, 86 a bordo. 86 a bordo, ciente, Tan 395, prossegue via Índia Alfa. Irá dar passagem um bandeirante patrulha da Força Aérea, segue como número 2, na Golf, quando pronto, torre, 118.3, ajuste no 014. Ciente no 014, ajuste, Índia Alfa, vai seguir o bandeirante, 118.3, quando pronto, Tan 395. Uno 777, pronto, cópia. Pronto, Uno 777. Uno 777, autorizado por seguro, nível de voo 320 via Upper Whisk 50. Decola da 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia a curva à esquerda na saída Goleval, após direto Porto Seguro. 5476, transponde o controle 1 no 9 decimal 8. Autorizado 320, Porto Seguro, outro ISC 50, decola 28, mantém a proa até 3.000, após curva à esquerda, igual a Leval, e após Leval, voa direto, Porto Seguro. 5476, controle 198. Protegimento correto, confirma seu portão? Ah, não, 7. 07 é o portão, reposte quando pronto, para posicionamento. Certo. Jet 6740, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, após cara e voe lama, informe estabilizado na final do procedimento da RDMS. 2.000 pés, 1014, cara e lama, reportarei o estado. Patrulha Alfa Tango Serra. Siga Alfa Tango Serra. Estamos efetuando um desvio aqui de 30 graus para a direita. Estou ciente do desvio, informe seu estimado de pouso. Aos 55 da próxima hora. Cardeal 50 na Golfo, tanto para 58. Cardeal 50 já na Golfo, pronto para decolagem? Já, pronto para decolagem, Cardeal. Cardeal 50, aprovado, ingresso de decolagem, pista 28, vento 200 graus, 1 jornal. Tá 3895, tá pronto, ponto de espera, tá 28 também. Tá 3895, manteu o ponto de espera, aguarde para decolagem, pista 28. Mantém. Jet 6740, torre 1, 18, decimal 3. 18, decimal 3. Azul 4060, identifique e desça ao nível 060, chegada CARI, reduza para 250 nós. Chegada CARI, já está mantendo 250 nós, não consigo copiar o nível.